Bem, amigos tribais, vamos voltando agora com o bloco da Sprint Cup para falar o que de melhor aconteceu na FedEx 400, a corrida do domingo à tarde da Sprint Cup, onde tivemos o vencedor, claro, né, o competentíssimo Jimmy Johnson, que chegou à sua vitória de número 68, a sua segunda vitória já esse ano. O Jimmy Johnson, que é realmente um piloto incrível, ele que é o primeiro piloto a ganhar duas corridas seguidas esse ano. Então, o Jimmy Johnson é um piloto que nós não podemos muito guardar elogios para ele, não. Essa vitória dele aí já estava quase que certa, já essa vitória dele aí, porque o rendimento do Jimmy Johnson realmente é fantástico em Dover. Ele que chegou à sua nona vitória, pessoal, a nona vitória em Dover. Então, para ganhar 9 vezes numa pista só, realmente o cara tem que ser diferente, o cara tem que ser bom, o cara tem que ser um piloto acima da média. Então, o resultado tá aí do trabalho dele, tá aí 9 vitórias em Dover do Jimmy Johnson já. Realmente é um número espetacular do Jimmy Johnson. 68 vitórias na Sprint Cup também, é um número muito expressivo também. Ele já está. Eu penso que ele vai chegar muito perto do Jeff Gordon em termos de vitórias, ou para mim vai até superar o Jeff Gordon, o Jimmy Johnson em termos de vitórias, campeonato. O campeonato já passou, já faz um tempo já, e vitórias e outros resultados positivos também. O Jimmy Johnson deva ultrapassar aí o Jeff Gordon aí. Claro que só lembrando, pessoal, que o Jeff Gordon realmente é um ícone, é um dos maiores ídolos da NASCAR hoje em atividade. Ele que duelou o começo da carreira dele toda aí com o melhor piloto, um dos melhores pilotos da história, que é o Dale Earnhardt Sr. Então ele ficou bom porque quando ele tinha que mostrar o serviço, o Jeff Gordon teve que mostrar seu serviço lutando com um dos melhores da história, que era o Dale Earnhardt Sr. Então, Jeff Gordon realmente é um piloto fantástico, Jeff Gordon. Porque para ganhar daquele bigodudo lá não era fácil, não. Então vamos lá, pessoal. Já puxando meu destaque aqui, meu primeiro destaque hoje vai ser o Denny Hamlin. O Denny Hamlin, ele acabou sendo punido. Ele durante os pits, ele teve estourou o limite de velocidade dos pits, acabou tendo cumprindo essa punição, uma punição aí, relargou numa das largadas aí. Ele relargou lá mais para trás lá e terminou correndo. Mesmo assim, ele conseguiu. Ele levou uma volta, né? Mesmo assim, depois de uma volta, ele recuperou essa volta e depois ele foi aos poucos, foi lutando aí até chegar aí dentro do top 5 aí. Terminou correndo no top 5. Para ele é muito bom esse top 5 aí em termos do campeonato. Mas assim, como ele já tem uma vitória, então não é tão assim, não faz tanta diferença, não. Mas ele conseguiu ganhar com esse top 5 aí. Ele conseguiu subir 5 posições no campeonato. Por isso que está aí um número realmente expressivo para ele. O meu outro destaque também é o Martin Truex Jr. Martin Truex Jr. chega agora e marca o seu segundo top team apenas ainda, né? Seu segundo top team na Sprint Cup esse ano. Só relembrando, pessoal, o Martin Truex Jr. também tá com o carro 78, que foi do Kurt Busch no passado. Nós sabemos que a Fernando Rui não tem os melhores equipamentos e não podemos também falar também que o Martin Truex Jr. tem o mesmo talento que o Kurt Busch tem. O Kurt Busch ele tá em um talento um pouco melhorado do Martin Truex Jr. Mas mesmo assim, é um piloto realmente um piloto, o cara é bicampeão da National Arts Series. Não é à toa, não é para qualquer um. Realmente ele precisamos manter o respeito com o Martin Truex Jr. aí. Então infelizmente o carro dele é bem inferior. Ele consegue marcar aí o seu segundo top team apenas no ano. E um outro destaque também, bem rapidinho, pessoal, é o Paul Manor. Paul Manor terminou a corrida em décimo. Realmente esse aí vem melhorando a cada ano. Tá igual vinho esse cara aí. A cada ano que passa ele vem melhorando, vem conseguindo resultados mais positivos, resultado mais expressivo. Agora já tem um top 5 e 7 top 10 esse ano. No campeonato ele vem em 14º no campeonato. Então, vão crescendo, né? Vem em ascensão no campeonato aí. Então, realmente está fazendo um bom ano aí o Pommerer. Tô gostando de ver esse ano aí do Pommerer aí. Parabéns ao Pommerer. Pommerer terminou a corrida em 10º, fechando ali o top team ali. E depois, pessoal, vem ali o Carol Larson, né? O Carol Larson foi em 11º, depois o 12º o Erica Mirola. O Jamie McMurray, que é um assunto que eu vou falar daqui a pouquinho, depois de todo aquele problema que ele teve, acabou, ficou ali, terminou com ele em 13º. Então, esse foi o quadro da corrida, pessoal. Realmente, uma corrida boa de se ver, uma corrida muito boa. O outro piloto que fez uma corrida boa também foi o Brad Keselowski, que se recuperou do começo da corrida, teve problema, ele acabou se recuperando. Foi um ótimo resultado para o Brad Keselowski. O Brad Keselowski até que tentou ir buscar a vitória, mas não tem jeito. O Jimmy Johnson estava impossível naquela tarde. O Matt Kenseth também fez uma boa corrida, foi o terceiro. O Clint Boyer apareceu bem também, foi o quarto. O Denny Hamlin, já falei, foi o quinto. O Matt Roerick Jr. foi o sexto, já falei também. O Tony Stewart também, que estava precisando de um resultado positivo aí, foi o décimo, foi o sétimo. E o Joe Logano foi apenas o oitavo. Por que apenas? Porque eu pensei que o Joe Logano ia terminar um pouco melhor essa corrida, iria brigar um pouco mais, iria brigar assim, iria brigar por essa vitória aí, ou tá ali no beliscando ali o Jimmy Johnson ou o Brad Keselowski ali em segundo ali. E o Dale Earnhardt Jr., que foi o nono colocado, e o Pommerer, o décimo, como eu já havia dito aqui. O Denny Hamlin, pessoal, continua fazendo um bom ano, um ano positivo para ele, um ano muito sólido. Só precisa de mais uma vitória aí para confirmar realmente esse ano sólido aí do Denny Hamlin. Está sendo um ano muito, muito, muito bom pro Denny Hamlin. Estou gostando muito mesmo do Denny Hamlin esse ano de 2014. Bom, pessoal, a corrida, passando aqui o número da corrida, a corrida teve uma duração de 3 horas e 23 minutos. Tivemos 8 bandeiras amarelas, que se estenderam por 41 voltas, e tivemos 18 trocas de liderança. Por que 18 trocas de liderança? Tivemos um número muito alto de bandeiras em. Perdão, um número muito alto de pitstops de bandeira verde. Então acabou tendo essa mistura aí, bastante pilotos liderando aí a corrida aí. Tivemos bastante troca também na liderança. Realmente foi uma corrida bem movimentada, corrida bem bagunçada. E já chamando aqui, só lendo aqui, pessoal, tivemos também já depois, foi demorar muito ainda, o Alex Bowman acabou batendo na curva 1, né? O Bowman foi vítima de acidente na curva 1. E depois tem um acidente polêmico aí, um acidente que foi mais realmente comentado aí, que foi o Kyle Busch com o Clint Bowyer. O Kyle Busch reclamou muito com o Clint Bowyer, que levou uma fechada. Na minha opinião, um acidente de corrida daria para ser evitado, daria, mas erros de ambas as partes, tanto o piloto como o spotter, falta de comunicação, então se torna um acidente de corrida aí. Poderia ter sido evitado o acidente, o Kyle Busch poderia ter segurado um pouco, talvez não seria a hora de atacar. O Clint Boyer poderia ter descido um pouco mais, o Spotter poderia ter avisado tanto o Clint Boyer para não subir e o do Kyle Busch avisar ele para não socar o carro ali, que não ia dar espaço. Então foi um acidente de corrida aí, realmente faz parte. E depois tivemos ainda o Kyle Busch tentando buscar o Clint Boyer e o Clint Boyer saiu correndo. O Clint Boyer correu mesmo com o Kyle Busch da pista, mesmo bandeira amarela, o Clint Boyer correu, porque realmente o Kyle Busch foi para cima para acertar o carro do Clint Boyer. Ainda no final ainda da gravação ainda do spotter ali do rádio ali, do Kyle Busch, o spotter dele falava assim: "Stop, Kyle, stop, stop, stop". Aí foi até que o Kyle Busch acabou encostando o carro, claro, para não levar maiores Para não levar aí uma advertência maior aí, levar uma multa, perca de pontos, ser colocado em probation e outras coisas. Bom, outro acidente, outra bandeira amarela mais expressiva aí foi o acidente do Biffle, do Stenhouse Jr., do AJ Allmendinger, do 83 o Ryan Truex Jr. e o 40, que é o Lando Castle. Um acidente muito bobo aí. Se eu não me engano, foi o 47 acabou ficando meio loose ali no meio da pista ali e acabou sendo coletando todo mundo ali. E mais uma vez o Greg Biffle e o Stenhouse Jr. aí se envolvendo em acidentes aí, realmente é muito ruim para eles aí. E depois tivemos, né, foi a bandeira vermelha aí, a segunda bandeira vermelha, que foi o acidente na curva 2, onde que saiu uma placa de concreto do circuito de Dover ali na curva 2 ali. Realmente foi um acidente que a corrida ficou parada por quase uma hora ali para o pessoal limpar a pista ali, realmente limpar, fazer todo o trabalho ali na pista ali de retampar tampar esse buraco que acabou ficando aberto na pista ali. Realmente demorou um pouco aí pro pessoal aí, e depois voltou a acontecer a corrida normalmente. E depois tivemos a bandeira amarela com o Alex Bumbo mais uma vez, acabou indo pro muro. O 44 estourou o motor, deixou muita óleo na pista também. E depois tivemos na volta 362 detritos na pista. E depois também na volta 394 também de 400, tivemos detrito na curva 3 também, que foi um problema de pneu, que eu não vou lembrar quem foi o piloto, mas ele foi um problema de pneu, acabou deixando o pneu foi se despedaçando aí, que o pneu ficou pela pista aí. Eu preciso tentar lembrar quem que é, mas não vou lembrar não. Então, pessoal, essa foi a corrida aí. O Kyle Busch, ele dominou o começo da corrida, ele durou 81 voltas. Realmente mostrou que estava afim, que iria ganhar as três corridas, mas depois daquele acidente bobo lá com o Clint Bauer, acabou perdendo essa chance de mostrar que ele é possível ganhar. Bom, falando então, pessoal, rapidinho aqui para o campeonato aqui, vamos passar o campeonato. O Martin Kessler lidera o campeonato agora. Ele toma a liderança do Jeff Gordon com 463 pontos. O Jeff Gordon vem com 461, 2 pontos atrás. O Edwards vem em terceiro com menos 25 pontos. O Jimmy Johnson vem em quarto com menos 27 pontos e agora 2 vitórias. O Dale Earnhardt Jr. vem em quinto, menos 34 pontos. O Joey Logano vem menos 49 pontos. O Kyle Busch vem menos 52 pontos. O Keselowski vem menos 59 pontos. O Denny Hamlin vem em nono, menos 84 pontos do líder, ganhando 5 posições nesse final de semana. O Kyle Larson vem menos 86 pontos. O Ryan Newman vem menos 89 pontos. O Kevin Harvick vem menos 90 pontos. O Brian Vickers vem menos 97 pontos. O Paul Menard vem menos 101 pontos. O Austin Dillon, que vem caindo um pouco de produção, vem menos 105 pontos. E o Greg Biffle, fechando os 16 ali, né, vem menos 106 pontos. Se o Chase acontecesse hoje, pessoal, o Kurt Busch estaria classificado em 27 com uma vitória para o Chase e estaria saindo fora aí desses pilotos aí. O Greg Biffle aí estaria ficando de fora do Chase 2014, se o Chase acontecesse nesse próximo final de semana já. Mas como não acontece, ainda muita água para passar debaixo da ponte. Com certeza esse assunto aí vai desenrolar muito aí até o final do campeonato regular aí, que termina lá no Richmond no mês de agosto. Bom, pessoal, para falar da corrida da Speed Cup, o que de melhor aconteceu, eu já passei para vocês já. Realmente foi uma corrida muito boa, corrida movimentada. O Jim Six conseguiu dar uma mudada nas corridas em Dover, que realmente eram umas corridas muito monótonas, mas ainda o clean air ainda faz a diferença. Tanto é que nós vimos o Jimmy Johnson aí com o carro muito bem acertado, com no clean air aí ninguém conseguia pegar ele nas relargadas. Mas mesmo assim foi uma ótima corrida, uma corrida muito movimentada, corrida muito aberta. O Jimmy Johnson, apesar do domínio do Jimmy Johnson, outros pilotos tiveram a chance de vencer, mas realmente o Jimmy Johnson acabou vencendo. E foi com certeza, pessoal, mais um grande, maravilhoso espetáculo da Sprint Cup nesse final de semana em Dover. E só para, antes de fechar aqui, fazer um lembrete, o Brad Moffitt, ele terminou a corrida em 22º com o carro 66, que é aquele carro step ali é o carro step ali da Michael Waltrip. Então, assim, o Brad Moffitt, para mim, foi um resultado impressionante dele. Andou muito pelo equipamento que ele tem. Com certeza, quando o carro é da Michael Waltrip, esse carro aí, ele anda muito mais que isso. Então, realmente o resultado aí do Brad Moffitt com esse carro, o carro 66 aí, 22º colocado, foi um resultado e tanto para ele, ele fez a sua primeira corrida na Sprint Cup. Então, parabéns ao Brad Moffitt, realmente mostrou o talento dele aí. Pessoal, então vou encerrando o bloco aqui da Sprint Cup e daqui a pouco eu volto com o bloco de perguntas, pessoal.